Salvador, cordial bom dia. Hoje é 62, 5, autorização para Guarulhos. 251, muito bom dia. Está autorizado para Guarulhos, 360 nível, da cola da 10, saída da El Leda Bridge, onde em Bridge intercepta Alto Zulu no 6, Bravo Hotel Zulu, Trive. 5050 é o transponder, 120, decimal 8 é a frequência do controle. Está autorizado então 360, decola da 10, saída da El, da El Leda, Bridge, da intercepta pelo no 6, 5050 transponder, controle 1208, o Chiner 6251. Chamamento correto, chama para o posto no 11. Chamada para o posto, o Chiner 6251. 6251 autorizado, puxa o saneamento, chama táxi. pronto para o TASC 6251, POB 76, tem 4 horas e 15, até no Galeão.